Introdução Workshop 565. Não tem C em E igual a MC ao quadrado. Luz é um campo magnético que se curva e viaja como uma espiral. Remoção de microplásticos. Cria imã para qualquer coisa. Amor e ódio do governo com a Fundação Cash. Sem pasta de dente. O principal ensinamento do workshop de hoje parece ser corrigir nosso entendimento sobre a luz. Em primeiro lugar, na ciência do plasma, consideramos a luz como um campo magnético e a maneira como eu entendo isso é que não vemos realmente a luz, a menos que ela interaja com outros campos e essa interação libera energia que vemos no estado da matéria e chamamos isso de luz. Quando começamos a estudar um pouco sobre a luz, rapidamente percebemos que existem grandes problemas e confusões no que os cientistas ensinam como fatos. As duas principais falácias são que a luz não se curva e que o C em E igual a MC ao quadrado, que é chamado de velocidade constante da luz no universo, não é verdadeiro. Não há velocidade constante da luz no universo porque existem campos magnéticos por todo o universo que irão interagir com ela. A humanidade teve que começar de algum lugar, e por isso as pessoas criaram essas ideias para que pudéssemos falar sobre elas e aprender mais. Mas agora essas ideias se tornaram falsos fatos. E estão nos impedindo de entender como a criação realmente funciona e também nos impedindo de viajar pelo universo. Não está claro para mim o que o Sr. Cash quis dizer quando ele afirmou que é uma falácia que a luz se curva quando passa perto de uma supernova. Lembre-se de que uma supernova é quando uma estrela explode e libera uma enorme quantidade de energia. De certa forma, faz sentido que a luz, como um campo magnético, se curve perto de uma supernova devido aos campos mais fortes. Mas então ele disse que isso seria verdade se não houvesse outros campos magnéticos ao redor, mas o universo está cheio de campos magnéticos. Ele nunca terminou de nos dizer o porquê disso. Se pensarmos sobre isso, quando há tantos campos magnéticos ao redor, a única maneira de a luz viajar em linha reta seria se ela tivesse algum tipo de blindagem ali. Sr. Cash falou sobre isso anos atrás no contexto de blindagem para uma nave espacial viajando a grande velocidade. Mas essas ponderações são apenas para considerar a luz como um fóton no estado da matéria. Ele disse que a luz, na verdade, viaja como um plasma, como uma espiral. Foi aí que ele deu o exemplo de viajar em linha reta de A para B levando 10 mil anos-luz no estado da matéria, mas como um campo magnético ela viaja como uma espiral e chega instantaneamente. A ciência do plasma da Fundação Cash contradisse tudo o que aprendemos em física. Outra coisa que podemos observar é que a luz parece viajar em linha reta porque não vemos o quadro maior de quão longo é esse arco. Em outras palavras, o arco da luz viajando na espiral ele é tão longo que nos parece reto, mas não é. Isso significa que a luz das estrelas que vemos à noite está viajando em espiral para chegar à Terra? Não me lembro como isso funciona. Estamos vendo a luz das estrelas à medida que seu campo magnético interage com a atmosfera da Terra e depois com os aminoácidos em nosso olho? Bom, o ponto principal é que na transmutação viajamos ao longo desses campos magnéticos que pensamos ser luz e eles de fato viajam instantaneamente em espiral. Caso contrário, nossa mente nos prenderá com E igual a MC ao quadrado e colocaremos um bloqueio em nosso pensamento, o que criará uma dúvida em nossa emoção. É por isso que o Sr. Cash está tentando romper todas as nossas ideias erradas sobre a vida e como a criação funciona. Antes que o Sr. Cash falasse sobre microplásticos, eu achava que eles existiam somente como aquelas ilhas de garrafas plásticas que existem no oceano, que ele discutiu há alguns anos. Mas agora descobrimos que eles estão em toda a parte, inclusive no nosso corpo. Postamos no Telegram um artigo interessante do site The Conversation que dá um bom contexto sobre isso. O microplástico é categorizado como um pedaço de plástico entre 1 micrômetro e 5 mil micrômetros, ou 5 milímetros, o que parece bastante grande. E o nanoplástico é microscópico, não pode ser visto a olho nu. Esses fragmentos se desprenderam ou foram soltos de peças maiores de plástico. Pesquisadores inseriram microplásticos em camundongos e observaram mudanças comportamentais em 3 semanas. Ele foi encontrado por todo o corpo humano e o que os surpreendeu foi que esse microplástico pode atravessar a barreira de sangue em volta do cérebro e chegar ao cérebro. Parece que eles não sabem mais do que isso. A produção global anual de plástico atingirá mais de 1,1 bilhão de toneladas até 2050. E de todo o plástico descartado até agora, cerca de 14% foi incinerado e menos de 10% foi reciclado. Estamos cercados por plásticos e eles automaticamente liberam partículas de nanoplásticos que entram na água, no ar e na comida. E bebemos, respiramos e comemos essas partículas. E é assim que elas se tornam parte do nosso corpo. Ele até disse que quando carregamos coisas em sacolas plásticas, as sacolas elas esfregam contra a nossa pele e criam calor. E assim esses nanoplásticos são absorvidos pelo corpo. Os cientistas estão começando agora a estudar esse problema e eles têm medo de dizer muito, porque eles não sabem muito e isso poderia gerar um pânico. Isso é algo que eles deveriam ter pensado no começo, antes de começarem a produzir plásticos em massa na década de 50. Mas devido à ignorância, arrogância e todo o dinheiro que estava sendo gerado, ninguém queria falar sobre isso. Agora é tarde demais. Estamos presos a isso. Graças a Deus pelo Sr. Cash e pela ciência do plasma, porque essa será a única maneira de lidarmos com esse enorme problema global de saúde, ao invés de continuar negando isso. Do ponto de vista da ciência do plasma, o plástico é feito principalmente de petróleo, e a ligação carbono e hidrogênio conecta ao aminoácido ou ao corren. E dentro do corpo, ele está no estado de plasma ou energia, e é por isso que eles não o detectam até que ele se converta no estado da matéria. Quando há excesso, ele pode se converter em algo como um osso de plástico ou se acumular no cérebro, assim como as garrafas plásticas fazem nos oceanos, criando ilhas de plástico. Como ele está no estado de energia e o corpo reconhece a ligação carbono-hidrogênio, o corpo pensa que aquilo ali é um açúcar ou carboidratos, então ele busca um lugar para armazená-lo, para usar sua energia no futuro. A inteligência que comanda o corpo é realmente impressionante. Parece que quando o fígado e os rins não conseguem armazená-lo, ele vai para o cérebro. E como lemos antes, a ciência confirmou que ele pode atravessar a barreira para o cérebro. No cérebro, ele começa a se acumular em excesso e se manifesta no estado da matéria como pedaços de plástico ou o que eles chamam de microplástico. Esses pedaços no estado da matéria são detectados na ressonância magnética. Eles dizem que o plástico está embutido no cérebro até cerca de 0,05% da massa. A razão pela qual os cientistas estão surpresos ao encontrá-lo no cérebro é porque eles estão procurando por ele no estado da matéria. Mas sabemos que é a energia do plástico que atravessa a barreira cerebral e depois manifesta a fisicalidade do outro lado. E é aí que eles o detectam. Os cientistas observaram mudanças comportamentais nos camundongos, mas em humanos ainda não estudaram o suficiente para saber se os plásticos estão causando doenças como Alzheimer, demência e outras doenças cerebrais. O outro problema é que eles não aceitam a ideia de que o plástico pode estar dentro do corpo em um estado de energia de plasma ou o que chamamos de gans. Eles só se permitem olhar para a parte da manifestação da matéria. Então é altamente improvável que eles consigam encontrar uma solução para isso, a não ser parar o uso de plástico no planeta, o que neste momento parece virtualmente impossível. Como o Sr. Cash disse, se não resolvermos esse problema no futuro, muitos de nós morreremos por causa disso. Como a ciência do plasma pode resolver o problema do microplástico? De maneira bem simples, transferindo a energia do plástico para fora do corpo. A Fundação Cash já provou isso ao transferir um pedaço de metal de estilhaço para fora do corpo. O metal deve ter sido convertido de volta para o estado de energia e em seguida transferido para fora da pele, onde ele se manifestou novamente como metal. Isso soa exatamente como o processo de transmutação. É muito importante que de 10 a 20 buscadores de conhecimento se apresentem e se juntem a essa nova pesquisa. Os participantes serão convidados a adquirir o conjunto gêmeo de gans chamado gans microplástico, e eles funcionam como uma gemiosidade. Em vez de construir um sistema para isso, ele disse que criou um sistema gêmeo para mover a energia do plástico e esse gans tem uma energia muito alta para mover o plástico. Existem diferentes maneiras de mover o plástico para fora do corpo. Uma delas é que você pode encontrar pequenos pedaços de plástico aparecendo no seu cabelo ou na sua pele. Eles devem ser coletados e enviados para análise para confirmar se são plásticos. Outra maneira é o corpo criar um cenário de infecção onde forma um ponto na pele que parece uma infecção e tem pus, mas dentro haverá um pequeno grão de plástico. Os participantes devem ser muito observadores durante o processo. Também é importante estar atento se sua pele coçar e de repente aparecer um pequeno pedaço de algo saindo ali. Não negue isso, mas confirme o processo e entenda como os campos de plasma funcionam. Além disso, você deve prestar atenção em como suas emoções e bem-estar mudam à medida que você passa pelo processo. Quando essa pesquisa for comprovada, seremos capazes de ir a um lugar onde poderão remover o plástico de nosso corpo. E é interessante pensar sobre isso. Talvez quando as pessoas não estiverem se sentindo muito bem, elas possam ir a uma clínica de plasma e ter gramas de plástico removidos de seus corpos. Uma coisa que isso mostra é como estamos interconectados com tudo neste planeta. Ele disse que uma maneira ainda melhor seria ter um sistema pelo qual possamos continuamente remover o plástico de nossos corpos. Isso é, na verdade, como o próprio corpo funciona. Essa é a função do fígado, dos rins e dos intestinos. Mas o problema é que nosso corpo ainda não evoluiu o suficiente para reconhecer o plástico. Talvez em 100 a 1000 anos, quando ele reconhecer o plástico, criará um lugar no fígado que converterá e removerá o plástico do corpo. Temos que usar a tecnologia do plasma até chegarmos a esse momento. Ou talvez haja um conhecimento que possa acelerar o processo de evolução. A Fundação Cash já desenvolveu a tecnologia para criar um ímã para qualquer coisa, incluindo plástico. No uso popular da linguagem, pensamos nos ímãs apenas como capazes de atrair ferro, mas na verdade eles também podem repelir. Os campos gravitacionais são de atração e os campos magnéticos são de repulsão. O laser de plasma funciona para repelir os campos magnéticos. Queremos criar campos gravitacionais com a mesma força do plástico para puxá-lo para fora do corpo. Mas se um asteroide estiver vindo em direção à Terra, queremos criar essa correspondência dos campos magnéticos e repelir o asteroide. Tudo se trata de entender como os campos interagem. Quando a Terra foi criada, a força de inércia de seu campo gravitacional estava no nível do ferro. Isso está determinado e não pode ser mudado. Naquela época, a inércia determinava quais materiais podiam ser criados neste planeta e quais seriam repelidos pela força do campo magnético. Ele disse que isso não pode ser mudado, mas será que muda com o tempo? Ele deu o exemplo de Saturno, que no momento está principalmente com a força do hélio, o que pode ser visto pela cor da luz que ele emite. Quando Saturno alcançar a posição onde a Terra está agora enquanto viaja em direção ao Sol, será que seu campo gravitacional de inércia mudará e permitirá que ele tenha uma superfície sólida? A Fundação Cash possui o conhecimento e a tecnologia para criar um sistema que pode atrair ou repelir qualquer coisa que deseje. Em outras palavras, eles podem criar uma força de campo magnético ou gravitacional com a força correta do objeto que desejam mover. Já que tudo é feito de campos magnéticos e gravitacionais, isso daria a você um poder sobre o mundo material. E é um poder que todos os governos estão tentando alcançar através da tecnologia de armas. Portanto, o Sr. Cash nunca revelará essa tecnologia a ninguém neste planeta, neste momento. Isso faz parte da tecnologia espacial e a Fundação Cash precisa disso para o seu trabalho. O poder do conhecimento da Fundação Cash será dado à liderança iraniana em seu caminho para levar a tecnologia em troca da paz por todo este planeta. Ao mesmo tempo, ele pediu à nova administração americana que ajudasse no processo de trazer a paz. Além disso, ele ofereceu aos americanos uma oportunidade sem igual. Se eles buscarem a paz, ele pode fornecer para eles o sistema de posicionamento Maglev para automóveis, já que os chineses se recusaram a implementá-los. Isso daria novamente aos americanos 80% do mercado mundial automobilístico que eles já tiveram nos primeiros dias da fabricação dos carros Ford. Ele deixou claro que o esquema dos carros elétricos Tesla nunca funcionará e prejudicará severamente o meio ambiente. O Sr. Cash foi questionado sobre a liberação da tecnologia em termos de transporte e ele respondeu que se dependesse dele, ele liberaria nos próximos 6 a 12 meses. Em seguida, ele explicou a situação atual com diferentes governos mundiais e como eles tanto amam quanto odeiam a Fundação Cash. Os americanos adorariam conseguir produzir materiais de terras raras, porque assim eles estariam livres das restrições chinesas. Mas os chineses odiariam a Fundação Cash, pois eles passaram as últimas 2 décadas e gastaram bilhões de dólares para capturar 95% dos materiais de terras raras do mundo como uma forma de controlar a economia ocidental. Especialmente na Europa, eles estão criando muito ódio racial contra muçulmanos e outros também. Então eles não querem que esse sistema de transporte apareça em seus países. A conclusão é que os governos construíram formas muito precisas de controlar seus cidadãos. Portanto, eles tentarão impedir qualquer coisa que os torne livres e autossuficientes. Isso é o que estamos enfrentando em todo e todos nós precisamos entender isso. E então, em vez de reclamar que o Sr. Cash não está fazendo isso ou aquilo, devemos colocar toda a nossa atenção e intenção atrás dele e pela paz mundial, para que possamos liberar a tecnologia do plasma. No entanto, ele nos assegurou que a tecnologia está sifonando e se espalhando lentamente pelo mundo. Nós, como buscadores de conhecimento, devemos manter o ethos de Mitra e aumentar nossa intenção de querer compartilhar o conhecimento e ser livres. E não ter a atitude de querer a energia livre para nós mesmos, para que possamos fazer o que quisermos. Essa atitude não funciona com a tecnologia do plasma e com o conhecimento da criação. Infelizmente, ao perder a eleição, aquela facção interna está tentando se vingar criando mais guerras, como vimos no Oriente Médio, e agora a ameaça de usar material nuclear na Ucrânia e nos que nos levará à beira da aniquilação total do Hemisfério Norte. Embora a África não seja bombardeada diretamente, ela será destruída pela radiação resultante da precipitação radioativa. A África é onde a humanidade começou, e depois de milhões de anos ela sairá dos buracos para repovoar a Terra, mas ela terá uma maior tolerância para existir em um ambiente radioativo. A mídia não está nos dizendo o quão perto estamos desse ponto, e esperamos não chegar a isso. Há uma série de coisas que fazemos no estilo de vida moderno que podem causar doenças como câncer e outras coisas. Alguns exemplos são o uso de pasta de dente, o novo talco em pó, desodorantes, antitranspirantes, cosméticos e roupas esportivas de fibra de carbono com cores chamativas de carbono. E os rolos também abertos de papel higiênico guardados embaixo do vaso sanitário ou perto dele, e a escova de vaso sanitário deixada ao lado do vaso sanitário, que são especialmente ruins para a disseminação de doenças. Esses assuntos são abordados nos últimos 30 minutos do ensinamento e você pode ouvi-lo e determinar se seus hábitos estão colocando sua saúde em risco. Uma coisa é, não espere que seus médicos e dentistas entendam o que está sendo dito aqui, e eles provavelmente vão rir de você. Esse conhecimento vem da compreensão de como os campos são transferidos pela condição do plasma, e cabe a nós entender e proteger a nós mesmos e a nossos filhos. Em um breve resumo, já sabemos sobre a pasta de dente. O corpo ele tem inteligência e tem uma maneira de medir a quantidade de nutrientes que precisa dos alimentos. No momento em que colocamos o alimento na boca, ele entra no estado de plasma GANS e a língua e a parte de trás da garganta são equipadas com sensores que o cérebro usa para informar ao corpo o que está entrando e o que precisa ser removido do corpo por meio do fígado, dos rins e dos intestinos. Portanto, quando colocamos produtos químicos altamente concentrados em nossa boca com a pasta de dente, o cérebro começa a dizer ao corpo para remover os estoques antigos de elementos dos órgãos e de outros lugares para poder abrir espaço para os novos elementos que estão chegando. Tudo isso é feito no nível de campo magnético gravitacional. Então, por exemplo, se a pasta de dente tiver uma concentração de cálcio 10 vezes maior do que a existente em vegetais ou carne, o corpo começa a se livrar dele em grandes quantidades. Então, cuspimos a pasta de dente e enganamos o corpo, fazendo com que ele se esgote assim. Isso é exatamente o que acontece na bulimia em meninas. Só que é pior, porque os nutrientes já estão no estômago e, então são vomitados. Assim, o corpo fica esgotado, e isso corresponde aos sintomas que as meninas apresentam. Trata-se de entender como o corpo e a vida realmente funcionam, e não o que as pessoas pensam e dizem sobre isso. Isso vem de um profundo conhecimento da criação. Entendi que o problema com os cosméticos é semelhante ao que acontece com os microplásticos. O corpo não tem uma maneira de processar e eliminar os produtos químicos dos cosméticos que são absorvidos pela pele. Os perfumes e as fragrâncias funcionam no nível da mudança das emoções. No início você pode ficar feliz ao sentir o cheiro deles, e depois ficar deprimido sem saber o porquê. Tudo isso está acontecendo nas transferências de campo dos plasmas e não se esqueça de que as emoções também são campos. Se você tem muitas dúvidas se esse conhecimento é verdadeiro ou não, da próxima vez que você usar essas coisas, tente observar suas emoções, seu humor e seu nível de energia. Faça você mesmo o experimento e descubra como o seu corpo realmente funciona. Se fizermos isso com antecedência, talvez não precisamos passar pela lição de certas doenças. Como um pai amoroso, o Senhor quer estar compartilhando conhecimentos preciosos conosco para nosso próprio benefício. No final das contas, somos responsáveis pelo que fazemos com nossas vidas. Mas pelo menos agora temos mais conhecimento para entender isso. E uma última coisa: tudo que comemos toca a emoção, e a emoção causa câncer ou nos traz alegria. Outros tópicos desse workshop: os cânceres ambientais representam cerca de 20% de todos os cânceres, o câncer emocional é 60% ou mais. E então existe o câncer evolutivo, sobre o qual ele falou antes, que ocorre quando o homem passa por mudança em sua estrutura para se adaptar a novos ambientes. Após 20 anos, o sistema Oasis deu um novo passo na dimensão da realidade. Você pode ver na foto na aula, e ele é do tamanho de um pequeno cilindro e produzirá todas as necessidades para viver neste planeta. Existem algumas instruções ou diretrizes sobre como jejuar intermitentemente sem prejudicar o corpo. Começar o dia com 25 a 50 gramas de manteiga pura fortalecerá o músculo cardíaco, que também é um gerador de campos magnéticos para o corpo. O ganho de magnésio com seu aminoácido é a melhor coisa para mudar as emoções. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 565. Um de nossos queridos buscadores de conhecimento, John Bleven, faleceu. Ele era um grande apoiador da Fundação Cash. Aqui o Sr. Cash conta algumas histórias sobre o envolvimento de John com a Fundação Cash e como o conheceu há 10 anos, quando ele veio para a Itália como aluno do primeiro grupo de buscadores de conhecimento. Ele trabalhava na estrutura americana de tecnologia espacial há 20 ou 30 anos, e quando ele encontrou a Fundação Cash, ele soube que essa era a única maneira de ir para o espaço. Ele era o CEO da Mercury e de muitas outras empresas. John estava lutando contra o câncer há anos e o Sr. Cash fez tudo o possível. Mas o mais estranho é que os médicos não conseguiram encontrar nenhum câncer ou a origem do problema. E por alguma razão, John começou a fazer quimioterapia, e depois disso, tudo o que ele queria era dormir. Ele tem uma longa história com a Fundação Cash e dedicou sua vida ao nosso trabalho. Então, o Sr. Cash diz: estávamos sempre fazendo muitos testes com John, e esta é uma das últimas fotos com ele. Que o Sr. Cash mostra é a foto do John. Ele foi a primeira pessoa que transmutou na Fundação Cash, mas não conseguiu mover a fisicalidade. É uma grande perda para nós, para a Fundação e para os buscadores de conhecimento. Ele estava lá para ver a mudança. Ele era um visionário e tudo deve continuar. Ele era como um pai para todos e estava presente sempre que precisavam dele. Levará muito tempo para nos recuperarmos dessa perda. Ele se tornou um amigo e um conselheiro em operações em nível internacional. Eu falava com ele regularmente. Ele entendia a ciência da tecnologia espacial, e tenho certeza de que onde ele está, sua alma encontrou a dimensão e a direção de seu caminho para apoiar a raça humana à sua maneira. Espero que ele encontre seu lugar pacífico, onde possa se expandir e se elevar. Em um dos últimos testes que ele fez, ele disse que não conseguia se ver ou sentir as suas pernas. Ele disse que não estava aqui, mas sabia que estava lá. Para ele, tudo era uma aventura. E para levar adiante também as viagens espaciais. Dou minhas condolências à sua filha e aos seus netos que nos apoiaram e aos buscadores de conhecimentos de todo o mundo. Ele não conseguia ficar em silêncio, era cheio de alegria, era como um adolescente descobrindo novos brinquedos e novas maneiras de fazer as coisas. Desejo e dou de minha alma para que ele encontre seu melhor lugar no universo, a criação do Criador que possa ajudar os outros a se elevarem. Espero que todos nós lembremos dele com alegria, especialmente quando vemos nos vídeos da Fundação Cash e na maneira como ele costumava pular entre os magraves. Muito obrigado. O ensinamento de hoje é sobre a essência de onde vem e para onde vai a energia dos campos da existência do homem que estão ligados à alma do homem. Nas últimas semanas, iniciamos um novo caminho de ensinamento. Com a tecnologia atual do homem, ele aprendeu todos os truques para voar pelo planeta. Nos últimos dias, Musk tentou mostrar a tecnologia mais avançada lançando um foguete que transportava um satélite para o espaço, e em seguida ele fez o foguete pairar e retornar à plataforma de lançamento. Mas em vez disso, ele falhou, e o foguete aterrissou no oceano. Como sempre, os americanos nunca conseguem aceitar e chamar isso de falha. Mas, de fato, falhou. Isso me fez pensar no que aconteceria se nós transmutássemos você em algum lugar e isso falhasse. Em outras palavras, se você transmutasse e acabasse em outro lugar ao criar uma força de campo diferente da que você pretendia. Como seu destino já está escolhido, você será como aquele satélite que encontra sua posição na órbita da Terra, mas como a alma do homem, você estará em algum lugar do universo. E se na transmutação você não aterrissasse de volta na fisicalidade do corpo, mas em outro lugar, o que você faria? Como você se conectaria? Como levaríamos de volta para onde você deveria estar? Você acabaria em outro corpo e em outra dimensão enquanto ainda faz parte de outra posição? Será que falharíamos como Musk e ainda assim mostraríamos que fomos bem-sucedidos? De fato, esse lançamento foi uma das maiores falhas da tecnologia espacial, porque estamos fazendo a mesma coisa desde a década de 60. Estamos lançando foguetes e colocando satélites em órbita. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a subir e voltar. O único avanço teria sido trazer o foguete de volta à sua plataforma de lançamento em vez de cair no oceano, o que ele fez de qualquer maneira. Não houve nenhum avanço. É apenas falha após falha repetidamente. Já vimos isso muitas vezes. Talvez eles tenham conseguido uma vez. Será que podemos falhar com a tecnologia espacial do plasma? Será que temos um foguete em nosso cérebro que envia nossa alma através do universo e depois não consegue trazê-la de volta? Nas próximas semanas, a Fundação Cash testará algo muito especial. Criaremos o primeiro feixe de direcionamento de plasma, que será um avanço na ciência e na tecnologia. Será como um feixe de laser de um plasma em uma determinada direção. As pessoas falam sobre buracos de minhoca, que são como túneis entre algumas coisas. Podemos criar uma condição de plasma que, por exemplo, se o apontarmos para a Lua, poderemos transmutar você em um túnel de plasma para a Lua e vice-versa. Como se trata de um campo de força da dimensão, criamos uma direção mais do que a transmutação. Isso significa que podemos pousar todos vocês em uma determinada posição na Lua através da dimensão da alma. Será incrível quando esse sistema for construído. Ele trará uma nova dimensão no mundo da tecnologia do plasma. Agora tentamos transferir um feixe de luz, mas com isso transferiremos toda a estrutura do homem em um feixe de plasma. Temos toda a tecnologia para isso, mas nossos buscadores de conhecimento precisam evoluir na compreensão da ciência. Por exemplo, se o nosso objetivo é que você vá a Marte, então não queremos aterrissá-lo em nenhum outro lugar, e você não precisa de um foguete. Você se transmutará por meio dos canais de energia do plasma do qual você é feito. Esse sistema não será maior do que uma caixa de sapatos. Isso não é um sonho, é o acúmulo do conhecimento de sistemas e tecnologias que desenvolvemos para isso. Para entender o princípio por trás dessa ciência do laser de plasma, precisamos ter um entendimento correto sobre a luz. Atualmente, o homem está sob um dos mais equivocados entendimentos sobre a luz. Nos disseram coisas erradas e aceitamos essas falácias. A verdade é que a luz é uma parte da estrutura dos campos magnéticos. Os cientistas dizem que a luz não pode se curvar, mas há muitas pesquisas que mostram que quando a luz se aproxima, como uma supernova e o resto, ela se curva ligeiramente. A única maneira de não se curvar seria se não houvesse campos magnéticos no ambiente do feixe de luz. Mas o universo está cheio de campos magnéticos. Você deveria ter entendido isso desde os primeiros ensinamentos da Fundação Cash, que estamos contradizendo o conhecimento atual. Vou explicar a vocês o porquê. O universo é feito de campos magnéticos, e eu sempre desenho o plasma na forma de uma espiral, porque é assim que ele é. Os campos magnéticos da Terra não saem em linha reta. Em vez disso, eles giram porque eles são dinâmicos. Uma das maiores coisas para a humanidade, quando você entende isso, é mudar sua compreensão dos campos magnéticos. Se você diz que a luz é feita de matéria orgânica, não há nada de errado nisso. Se você disser que a luz é feita de campos magnéticos, mas que eles não podem se curvar, então como é que o universo funciona em uma espiral como essa? Ou poderíamos dizer, ao mundo da ciência, qual o segmento do campo magnético nessa espiral vocês consideram que está indo em linha reta e qual o comprimento que ele deve ter para que mostre que a luz parece estar viajando em linha reta? Em outras palavras, a luz parece estar viajando em linha reta, mas na verdade ela está viajando em um arco. E esse arco é tão longo que parece ser reto. Com esse entendimento, a física do plasma contradiz a física atual. Então todas as coisas terão que ser reavaliadas pelo mundo da ciência. Teremos que redefinir as coisas. Se você diz que a luz, o que quer que seja, viaja em linha reta, isso se aplica apenas à luz no estado da matéria sob uma determinada condição? A controvérsia e o problema para o atual mundo da ciência é que, se, por exemplo, acreditarmos e aceitarmos o princípio de que a luz de uma estrela viaja diretamente em linha reta até nós, e quanto ao espectro de campos magnéticos que vem com ela? Vemos apenas a força da matéria dos campos dessa estrela em uma linha reta até nós? O que aconteceu com o restante? O plasma tem um espectro de força de campo magnético. E também, será que estamos vendo a luz de uma estrela em uma verdadeira linha reta? Ou realmente a vemos como parte do espectro do campo magnético do horizonte, do espectro do campo magnético plasmático? Isso coloca um grande ponto de interrogação em toda a ciência da física que o homem criou para si mesmo. Esse é um dos problemas pelos quais o homem não pode viajar pelas profundezas do universo e porque ele tem que depender de foguetes ou combustível nuclear, porque ele ainda lida somente com o estado da matéria. Nossa tecnologia espacial cria duas dimensões de viagem, uma no estado de matéria como uma linha reta e outra no estado de plasma como linhas diferentes curvadas? E embora possa ser mais longa, é a mais curta em termos de tempo essa. Se a luz no estado da matéria leva 100 mil anos-luz para ir de A para B em uma linha reta, então o plasma leva apenas 1 milissegundo seguindo a espiral de A para B. Essas são as coisas que temos que considerar agora, e é por isso que tentamos fazer com que você entenda a verdade sobre esse E igual a MC ao quadrado. Esse cientista falso e o mais estúpido do mundo criou essa fórmula por meio de suposições. Porque ele sabia que há muitos fatores diferentes envolvidos na forma como a luz viaja. Então, em vez disso, ele simplesmente inventou essa suposição chamada de E igual a MC ao quadrado. Em primeiro lugar, o C, ou velocidade constante da luz, não existe no mundo da criação. Trata-se de uma medida criada pelo homem a partir de sua própria visão de compreensão e observação. Ela não se aplica ao trabalho do universo. Você precisa perceber que fizeram Einstein ser um revisor de pares e ele avaliava patentes. Enquanto fazia revisão por pares, ele enganou e roubou de muitas pessoas. Foi assim que ele descobriu que tinha que inventar muitas suposições. Todos os pedidos de patente que chegavam até ele provavam que ele estava errado, e todas as suas suposições estavam erradas desde o início. Foi nesse ponto que o mundo da ciência errou e tem errado. Ele encontrou um lugar onde poderia confirmar a sua estupidez. O C, como a velocidade constante da luz, não pode ser, porque há diferentes espectros de campo magnético como um plasma. Essa equação nunca funcionará em sua forma atual, e ela impediu que o mundo da ciência avançasse. A ciência do plasma deve ser deixada para aqueles que entendem o mundo da criação, e não para aqueles que criam bloqueios na ciência do homem. Se você entender o que está escrito na tela e suas implicações e aplicações, então você entenderá como a alma do homem percorre a extensão do universo em um instante. Funciona no plasma e não no estado da matéria. De certa forma, funciona de acordo com o desejo e a emoção dos campos do homem. Nós escolhemos com qual espectro de força de campo viajamos, mas pelo fato de um homem ter escolhido o espectro da matéria física, isso se tornou a ruína do entendimento do homem sobre o restante da criação. Nas próximas semanas explicarei de forma muito clara como você pode viajar para qualquer destino no universo e não em linha reta. Uma linha reta no mundo da criação do plasma é a que leva mais tempo, porque é preciso encaixá-la em um determinado espectro de força de campo e sempre há um muito mais alto. Mas a transferência de campo por meio de campos magnéticos plasmáticos sempre proporciona uma velocidade maior. É assim que a inércia e a gravidade são criadas. É assim que os seres humanos não entenderam a totalidade da ciência da criação. Se isso não fosse verdade sobre o espectro dos campos magnéticos, então todos nós teríamos permanecido presos ao Criador e nunca teria havido um universo. Os campos do Criador não emitem uma linha reta. Em vez disso, eles saem em espiral. Sua diversidade e rotação criam uma dimensão da interação dos campos com eles mesmos e por eles mesmos. Mostrei isso na última página do livro 3. É isso que leva à criação do Criador. Cientificamente, nunca entendemos a totalidade e é por isso que fizemos todas essas suposições. É por isso que criamos tantos problemas no mundo da ciência. E o problema é que acreditamos naqueles que se orientam mal. Você precisa até mesmo questionar meus ensinamentos para que você mesmo os compreenda. Você precisa entender qual é a limitação de sua compreensão de sua própria criação. Um homem que trabalha sem questionar, ele é tão bom quanto um homem morto. Os desafios do conhecimento da compreensão da ciência da criação vêm do questionamento da própria criação. Quando você encontra a solução, você ilumina a alma do homem e amplia o conhecimento da criação. É sua responsabilidade entender o verdadeiro significado disso. Não é sua responsabilidade ensinar os outros, porque então sua limitação se torna limitação deles. Por que você faz meditação? É para alinhar os campos de energia do corpo de modo que você possa elevar a alma do homem? Esse que é o propósito da meditação. A meditação na ciência, a meditação na compreensão do mundo da criação. E não é apenas um espaço aberto ali onde você não sente nada e você acha que está livre. Ela lhe dá acesso ao conhecimento universal e à capacidade de entender a verdade sobre a ciência da criação. No momento em que você afirma ter compreendido tudo isso, é quando você atinge o ponto de sua própria ruína. Você precisa entender o quanto fomos mal orientados por aqueles que estavam lá para nos mal orientar deliberadamente. Eles nos disseram que a luz viaja em linha reta e nós aceitamos isso, e agora se tornou um fato para nós. Nós aceitamos essa estupidez. O mesmo acontece com a idade do universo, que dizem ter 4,5 bilhões de anos. Ele é muito mais antigo do que isso. Poderia ter 13 bilhões de anos e é ainda mais. A idade e o tamanho do universo são baseados na falácia de Einstein de E igual a mc ao quadrado. Portanto, a luz não viaja em linha reta de um lado do universo para o outro. Como eles não entendem isso e não sabem a velocidade da luz, então eles não podem calcular o tamanho. Há mais ensinamentos sobre a curvatura da luz que você pode ler na transcrição aqui. O Sr. Cash compara os fogos de artifício que giram e emitem luz como a luz do universo. E há algo também que ele fala aqui sobre a curvatura e a curvatura da Terra, que é de 17 quilômetros. Viajar em linha reta na transmutação não é possível, porque isso depende da força da alma do homem, da força da pureza do serviço que o homem reuniu na estrutura de sua vida e do campo de força em que ele decide viajar. Ele criou uma posição para se aproximar ou para se afastar do Criador? Os livros sagrados dizem que este é o paraíso e o outro lado é o inferno. Então você passa a entender que os campos de plasma do universo são ilimitados. E são limitados apenas pelo entendimento e compreensão do mundo da criação pelo próprio homem e não por seus educadores. O homem se move na dimensão do Únicos e seu universo é parte do giro de um giro maior do Únicos. Qualquer alma em qualquer dimensão pode ser a dimensão da alma do homem e pode viajar para a alma do Criador e não apenas para a alma do universo da qual o homem pensa que ele foi criado. Em Fars dizemos: meu servo tem um servo que também tem um servo, e o servo do servo também tem um servo. Nós somos um desses últimos servos, e talvez haja mais por vir, e eles nos servirão. Nos próximos ensinamentos, você entenderá como viajar em linha reta até a alma do Criador. Na dimensão da alma do plasma do homem, você viaja no que eu chamo de dimensão da força de campo, onde você decidirá como ser. A compreensão do processo dessa linha de expansão da alma do Criador precisa de uma linha de retorno, para que o Criador assim saiba o quanto ela se expandiu. Nós chamamos isso de gravidade. As forças do campo gravitacional do plasma são diferentes das forças do campo gravitacional da matéria, o que chamamos de inércia. As forças do campo gravitacional do plasma do Criador são tão baixas que atraem tudo para ele. É como o buraco negro da criação, e não o buraco negro do universo. O buraco negro do nosso universo está dentro desse buraco negro, que é a própria essência da criação do universo. O conhecimento da criação do universo, da própria criação, é extenso. Cabe ao homem desvendar a verdade sobre sua própria criação. Quando você entender isso, você começará a viajar nas dimensões da criação. Como expliquei claramente nos dois últimos ensinamentos, essa linha é o seu hidrogênio e o carbono. A interação dos campos de carbono cria o carbono 60, ou seja, a confirmação da existência do universo. Esse universo pode ser de sua fisicalidade ou únicos da criação. Depende de sua compreensão do entendimento do Criador. Um dia eu explicarei com mais detalhes para que vocês entendam. Nas últimas semanas, tentamos dar a você um mapa, uma compreensão maior do quadro geral. Para obter os detalhes, você precisa ver onde você se encaixa nele. Então as coisas não terão ambiguidade. Você se perguntará como pode ir diretamente ao Criador, mas ainda assim você pode percorrer a extensão do universo e criar uma dimensão da confirmação de sua própria existência. Embora todos tenham acesso a isso, muitos poucos verão essa luz ou a linha direta para o muso da criação do Criador dela. Todo o resto está de acordo com a força dos campos que podem reunir para si mesmos. É por meio da expansão do Únicos, Universo e dos campos da criação. O conhecimento do homem precisa ser completo em sua totalidade para que o homem possa compreender o processo da criação para sua alma e fisicalidade, para a totalidade da compreensão do homem sobre sua própria criação. Em outras palavras, o homem precisa entrar no mundo da criação. O homem precisa entender seu próprio mundo da criação para completar sua dimensão da criação, entendendo sua própria criação e nada mais. Ele precisa entender o verdadeiro processo, a verdadeira estrutura, a verdadeira ciência da criação, e não o que ele tenta fazer para se adequar ao seu próprio entendimento. Permaneça sempre aberto para entender mais e nunca estabeleça um limite, dizendo a si mesmo que isso é tudo. Porque uma vez que você traça uma linha nesse limite, você se torna preconceituoso com a linha que você traçou e é aí que seu conhecimento e compreensão param. Ouça os dois ou três últimos ensinamentos pelo menos duas ou três vezes juntos, um após o outro, à medida que o conhecimento se for se encaixando. Assim, muitos de vocês que desejam transmutar e transportar terão uma compreensão do quadro geral. Então vocês não aterrissarão como o Sr. Musk no oceano e ainda afirmar que isso foi um sucesso. Em 60 anos, eles não avançaram a tecnologia e ainda estão apenas lançando satélites. Eles ainda não entenderam como retornar. No processo da criação, o homem precisa entender a emoção. Se você não entende o jogo das emoções, então você é aquele foguete que cai no oceano e, com o seu orgulho, você diz que foi um sucesso. Isso acontece porque você ainda está preso à compreensão da energia no estado da matéria. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 565. Os buscadores de conhecimento nos apoiaram nos muitos testes que fizemos e continuamos a precisar de seu apoio nos testes que virão. Uma de minhas principais preocupações tem sido a criação de plásticos em todo o mundo e como eles afetam nossas vidas e se tornaram parte do nosso corpo. Estamos entendendo mais sobre isso por meio das pesquisas que estão sendo realizadas e, sem dúvida, todos nós somos afetados por essa bagunça que chamamos de plástico. De acordo com as pesquisas dos últimos artigos científicos, nosso cérebro está sendo afetado pelos microplásticos nas embalagens que usamos, por meio da conversão do ar que respiramos em conjunto com o petróleo e nas roupas que vestimos. Até 0,05% dos plásticos foram incorporados em nosso cérebro. Parte da estrutura dos plásticos pode ser a causa de novas doenças, novos cânceres e todos os tipos de coisas. Isso vem da pesquisa científica oficial. Há microplásticos na pele, no coração, nos peixes e em outras carnes que comemos. Centenas de milhares de toneladas de plástico são produzidas todos os anos e eles se tornaram parte de nós. O Sr. Cash tem feito muitas pesquisas em segundo plano sobre o que o microplástico faz conosco. Temos que entender que ele tem uma estrutura. Ele não funciona no estado de matéria, mas devido à conversão da inércia, ele se mostra como um estado de matéria. E se pudermos removê-los do corpo, será que isso reduziria muitas doenças que não tínhamos antes, mas das quais sofremos hoje? Haveria menos chance de absorver outras energias que resultam em doenças como Alzheimer, demência, autismo e tudo mais, que de alguma forma está ligado ao nosso cérebro? Essas doenças podem ser causadas pelo acúmulo dessa energia plástica e também podem levar à infertilidade, ao nascimento prematuro e a diferentes tipos de cânceres. Quando cozinhamos com teflon diariamente, absorvemos muitos microplásticos. Outras formas de absorvê-los são quando cortamos carne e legumes em uma tábua de corte que é de plástico. Quando usamos roupas sintéticas também, como polímeros e fibras de carbono, quando transportamos nossos alimentos em recipientes de plástico e os colocamos também no micro-ondas. Nós os absorvemos ao respirar o ar deste planeta. Eles se tornaram tão parte de nós que não conseguimos nos separar deles. Quando carregamos coisas em sacolas plásticas, o calor e a fricção fazem com que as nanopartículas de plástico entrem em nossa pele e em nosso corpo também. Nosso corpo é como um oceano, onde ilhas de plástico estão se formando. Como nosso corpo não consegue digerir o plástico, ele precisa se depositar em algum lugar. O plástico tem uma combinação de aminoácidos do homem e se parece com energia. Portanto, o corpo ele decide guardá-lo porque ele acha que pode precisar dele em algum dia. O fígado, os rins e o cérebro são os locais de armazenamento diferentes para essas ilhas de plástico, como nos oceanos. Ele se acumula em nosso corpo porque tem a ligação de carbono e hidrogênio, que faz parte do aminoácido. Então, para o corpo, ele se parece com açúcar ou carboidratos, e por isso que o corpo mantém o plástico lá. É assim que nosso corpo está depositando esses nanoplásticos. Ele é enganado ao pensar que se trata de uma energia, então ele deposita para o uso futuro. Quando o fígado está cheio ou não tem a combinação correta para armazená-lo, ele tenta armazená-lo no cérebro. É assim que os microplásticos estão se tornando parte de nossa estrutura. Temos que tentar encontrar uma solução para isso e removê-lo continuamente do corpo. Em testes realizados anteriormente, mostramos que podemos transferir a nanoestrutura do cálcio para fora do corpo. E hoje eu quero lançar um novo teste para isso, porque eu sei que funciona. Temos que ver como podemos usar os GANs que desenvolvemos, que permitiriam a extração de plásticos do corpo e a quantidade de cada vez. Ter esses microplásticos em nosso corpo mudará nossos hábitos, emoções e nossa vida cotidiana. O corpo acabará chegando a um ponto de aceitação e adaptação aos plásticos, mas ainda não chegou nesse ponto. No ensinamento anterior, o Sr. Cash ensinou sobre os perigos de usar essas novas roupas sintéticas, que são chamadas de fibras de carbono e têm cores chamativas que são justas na pele e usadas por esportistas como roupas de lycra. As pessoas gostam delas, dessas roupas, porque as fazem parecer tão inteligentes e elegantes quando vão correr e os outros dizem: olha que pessoa bonita e em forma. Porém, quando você transpira, a salinidade conecta esses carbonos ao seu aminoácido de uma maneira não muito boa, e eles podem causar câncer de pele e tudo mais. Mais jovens estão contraindo doenças por usar essas vestes esportivas do que realmente estão ficando saudáveis por praticar esse esporte. Eles não sabem disso porque isso está oculto. De certa forma, corremos para nos matar usando essas roupas coloridas e extravagantes com PVC e tudo mais. Estamos pegando energia errada. Estamos nos maratonando até a morte. Se eles usam essas cores geradas pelo carbono em camisetas e calças normais de algodão, não importa se dizem que são colhidas biologicamente, porque eles são adicionados às cores. A Fundação Cash está fazendo esse novo estudo para testar como podemos lidar com os plásticos em nosso corpo e lançaremos novos produtos de GANs. O estudo terá apenas de 10 a 20 participantes, pois os observaremos de perto. Queremos saber se você vê ou sente pedaços de plástico aparecendo repentinamente em sua pele. E queremos saber como sua emoção muda e como você se torna parte dessa nova estrutura. Da mesma forma que transferimos o metal dos estilhaços para fora do corpo, transferiremos os plásticos. Precisamos confirmar isso em um estudo maior, porque quando o mundo começar a converter 300 mil toneladas de plástico anualmente, no futuro a maioria de nós morrerá por causa desses plásticos. A maioria das mortes prematuras está ocorrendo devido à conversão do plástico, porque o nosso corpo ainda não tem uma maneira de armazená-lo. Quando armazenamos, ele se tornará sólido. Será como um osso de plástico no cérebro, na área de reprodução ou em qualquer outro lugar. Eles encontraram plástico até no pênis e nos testículos, e nos ovários, no fígado e nas camadas da pele. Ele permanece como uma energia até ser exposto à inércia do campo gravitacional e magnético da Terra. Em outras palavras, dentro do corpo ele permanece ali como energia, o plástico. Mas quando o corpo é aberto para ser examinado, a mudança nos campos faz com que ele se converta para o estado de matéria. Parece que ele também se converte para o estado de matéria dentro do corpo, sob certas condições. Deixe-me explicar como nos alimentamos com isso. A Fundação CASH fez um estudo de pesquisa maciço de 3 anos e meio, financiado pelo governo central italiano, e o relatório foi apresentado ao parlamento italiano e compartilhado com o governo americano por outros motivos. O relatório de quase 200 páginas está nos arquivos da Fundação CASH. Esse relatório é tão confidencial e tão terrível que o governo italiano classificou como sigiloso. Como somos os proprietários do relatório, podemos falar sobre ele de uma certa maneira. Analisamos os agentes cancerígenos e o trabalho de materiais específicos que produzi para o estudo, da mesma forma que produzi materiais para a TEPCO. Produzimos materiais para absorver os agentes cancerígenos das águas na produção do Teflon. A empresa DuPont nos Estados Unidos foi processada em centenas de milhões de dólares por causar danos às pessoas com Teflon no abastecimento de água. Bom, voltando ao governo italiano, tínhamos que usar um traje espacial especial para poder entrar na sala para fazer os testes porque era muito tóxico e perigoso. Aqui um adendo, eu acho que o Sr. Cash aqui está se referindo ao fato de ter testado a água contaminada com Teflon para os italianos. Bom, continuando. A água que sobra da produção de Teflon contém os 9 maiores agentes cancerígenos. Então, o que o Teflon que cozinhamos contém? Toda vez que esquentamos o alimento, colocamos microplásticos e microteflon em nossa comida. E as pessoas ficam tão felizes em pagar centenas de dólares para serem envenenadas. Queremos ver como esses microplásticos estão nos afetando e então conectamos essa pesquisa a uma das principais universidades do Irã. Assim, os cientistas monitoram os dados que vocês nos fornecem. Queremos ver o que está acontecendo em todo o mundo e o quanto somos eficazes. Queremos mais do que apenas algumas pessoas em uma cidade. Será extremamente caro para nós realizarmos esse teste, mas vale a pena. Para o futuro, temos que ser capazes de remover esse plástico em nossos corpos, como fizemos com o metal ou como um estilhaço do tecido muscular. Para isso, temos que usar um material muito específico ao qual nenhum de vocês, buscadores de conhecimento, tem acesso. Vocês não podem nem mesmo produzi-lo. Ele é tão energético que pode transferir os campos de energia do plástico para fora dos tecidos do corpo, sem estar conectado ou remover os tecidos. Os campos desse material transferem o plástico de dentro do corpo para fora da pele. Você encontrará flocos de plástico em sua pele ou em seu cabelo. Já fizemos isso com o osso de cálcio. Queremos saber se você sente coceira na cabeça quando algo sai do corpo. O plástico permanece no nível de energia dentro do corpo, de modo que você não consegue vê-los facilmente. Mas quando você abre o corpo e muda o ambiente do campo magnético e gravitacional, ele se converte esse plástico em matéria plástica. Queremos retirar essa energia e ver se ela é como um ponto de infecção normal na pele. Então, se você pressionar o ponto com o dedo, você sentirá um grão dentro ali, que seria o plástico. Geralmente não é uma infecção, mas um pedaço de plástico que sai pela pele e se manifesta como uma infecção. Não se trata apenas de um pus líquido em seu interior, há plástico lá dentro. Queremos introduzir um processo completo para retirar as energias microplásticas do corpo. Não vemos o microplástico como um estado de matéria no corpo. Se muito dele se acumular no cérebro, pode se tornar uma semente para o câncer. Existe a possibilidade de que essas sementes de plástico estejam agora se tornando a causa da nova geração de cânceres. E é por isso que estamos vendo tantos cânceres em lugares onde nunca os vimos antes, por exemplo, na parte superior da canela. Esses são locais onde o câncer nunca poderia se manifestar. E podemos mudar isso? Podemos mudar a salinidade que leva a isso? Isso faz parte da pesquisa que eu lancei essa semana. Nós colocaremos isso no site da Fundação CASH. E é extremamente importante que você não apenas pegue esse gancho, mas que você faça parte da pesquisa internacional. Esses testes nos ajudarão a desenvolver um sistema para retirar as partículas de nanoplástico do corpo. Por volta de 2006, fizemos algo semelhante, onde enviamos sementes para 20 de vocês em todo o mundo, para elas serem cultivadas. Naquela época vocês não conheciam o GANs, mas foi isso que vocês receberam. Em vez de um sistema, desenvolvemos um sistema gêmeo de GANs. Você será instruído sobre como usar esse sistema. Depois você nos informa os resultados. Assim, no futuro, você poderá literalmente transferir a energia do plástico para fora do seu corpo e coletá-lo, reduzindo as possibilidades de novos cânceres ou complicações em sua vida. O microplástico se tornou parte de nosso corpo, mas o corpo ainda não se adaptou a ele. Talvez nos próximos 1.000 anos o corpo crie uma área de reserva, como no fígado, ou em algum lugar para poder rejeitar os plásticos de dentro do corpo. E há muitas pesquisas em andamento para descobrir a quantidade de nanoplásticos presentes nas frutas que comemos. Temos que ver como eles afetam as emoções e a parte da memória. No início dos experimentos, há cerca de 9 ou 10 anos, o Sr. Cash mostrou um ímã que atrai plásticos. E os buscadores de conhecimento precisam encontrar esse vídeo e mostrá-lo na próxima semana. Quando estrelas e sistemas planetários como a Terra são criados, eles têm um campo magnético e um sistema de inércia fixos. Isso significa que não podemos mudar a inércia e o campo gravitacional desse planeta, pois eles estão definidos. O sistema dinâmico de cada planeta cria uma força de campo fixa para absorção. Por exemplo, a Terra tem 1G em sua superfície e não podemos mudar isso. Essa é a força definida da inércia dos materiais que podem se manifestar aqui com essa força de campo. Ela também determina a força do que é repelido do planeta. Há um espectro específico de materiais aqui. Há mais materiais no meio, digamos, carbono e nitrogênio, mas nosso sistema de medição só vai até 6 a 7. Isso significa que há um enorme espectro de novos materiais que não temos a tecnologia para detectar. Os que podemos detectar, nós os chamamos de isótopos de algo. O sistema de numeração é de 6 a 7. Quando algo é encontrado no meio, eles criam um nome de isótopo para ele. Nossa força de campo gravitacional é fixa e não pode ser alterada. A Terra está fixada na força do ferro. Em outro planeta, pode ser o cobre. Com essa nova tecnologia, podemos criar uma força de campo dinâmica dentro do mesmo sistema e fazer com que, por exemplo, o cobre seja o campo gravitacional. Podemos alterá-lo ligeiramente e torná-lo zinco ou qualquer outro. Saturno usa uma força de campo central combinada que, no momento, em uma determinada parte dele, é principalmente hélio e outras coisas também na condição gasosa. A posição central também muda de acordo com a inércia do material no topo. Conseguimos criar um sistema que pode criar um ímã para qualquer coisa. Ele também tem uma repulsão. Podemos repelir coisas da mesma forma que as atraímos. A repulsão é magnético e a atração é gravitacional. A Fundação Cache tem uma tecnologia para digitar qual deles queremos usar. Esse conhecimento não está nas mãos dos buscadores de conhecimento, não compartilharemos ele. É fundamental para o nosso trabalho e é um conhecimento que nunca foi compartilhado pela Fundação Cache em público. Podemos digitar a força dos campos magnéticos e gravitacionais. Isso faz parte da tecnologia espacial. Podemos criar um ímã para remover plástico ou qualquer outra coisa. O ímã significa forças de campo gravitacional para absorver e magnético é para repulsão de qualquer coisa. É como laser de plasma. O passado, o presente e o futuro do trabalho da Fundação Cash estão todos conectados um ao outro. Mostramos o ímã de plástico há 10 anos. Agora temos uma versão mais avançada dele para absorver e rejeitar materiais. O mesmo acontece com a alimentação de vocês. O conhecimento não mudou. O que importa é o quanto você entende dele e como você o interpreta para qual uso. Aqui o Sr. Cash explica sobre a situação mundial. A liderança iraniana e os escritórios do Ayatollah Khamenei do Irã estão online, assim como a nova administração americana e a chinesa também. Fizemos uma garantia e uma promessa ao Irã de que usaremos o conhecimento da Fundação Cash de acordo com o caminho estabelecido para nós pela liderança iraniana na arena política e diplomática como parte do processo de paz. O conhecimento e a tecnologia do Irã serão usados para a tecnologia em troca da paz. Pedimos o apoio da nova administração americana para entender e colaborar conosco. Agradeço ao gabinete do governo e à liderança do Irã por nos apoiar de forma tão sólida e facilitar tudo. Ao compreender nosso trabalho e entender que não importa o que está acontecendo na superfície politicamente, porque por baixo estamos trabalhando em direção a uma posição e tentando levá-la adiante o mais rápido possível. Espero que não cheguemos a um ponto de não retorno e que as pessoas entendam que há dois lados em toda a conversa. Estamos trilhando o caminho da paz e da amizade em vez da guerra e do conflito. Muitas pessoas trabalharam em segundo plano para tornar isso possível, e eu agradeço a todos por seu trabalho, especialmente aqueles nos níveis mais altos e nos núcleos políticos e diplomáticos de alto risco que estão trabalhando conosco tão de perto. Espero que todos nós entendamos e avancemos para a próxima etapa. Pergunta para o Sr. Cash: quando o sistema de transporte estará disponível comercialmente? Sr. Cash responde: se dependesse de mim, ele seria lançado nos próximos 6 a 12 meses. Mas se for deixado para os governos, que Deus nos ajude. A tecnologia está pronta, mas os governos não querem que ela seja disponibilizada. Na China, trabalhamos com os buscadores de conhecimentos chineses e, em segundo plano, com a estrutura do governo chinês. Mostramos a produção de materiais de terras raras para os militares chineses e eles não estão interessados em promovê-la, porque eles estão gastando bilhões para controlar a economia ocidental por meio deles. É um tipo de colonização, pois eles controlam 95% dos materiais de terras raras. Eles estão controlando a expansão da nova ciência e da tecnologia. Portanto, quando a Fundação Cash vai até os americanos e diz que podemos dar a vocês todo o material de terras raras que será produzido no Irã, os chineses ficam furiosos e se tornam inimigos da Fundação Cash. Se mostrarmos a tecnologia de transmutação e transporte, então todos os principais governos do mundo se tornarão nossos inimigos. Quantos milhões de imigrantes africanos veremos nas ruas de Washington que não sabem nem distinguir a mão esquerda da direita? E esse tipo de coisa criará problemas. Os governos não querem que a tecnologia da Fundação Cash, em certos aspectos, especialmente transporte e transmutação, chegue às mãos do público. Os líderes acham que isso não é benéfico para eles. Isso atrapalha o controle deles por meio de passaporte e todas as restrições que eles estabeleceram. Os americanos estão impondo novas tarifas aos carros chineses porque eles avançaram em tecnologia além da Tesla. E essa é outra maneira de não admitir a derrota. Eles roubaram a tecnologia deles e aprimoraram, e isso os deixa para trás agora. A mentalidade americana diz que, ó, não roubamos, mas eles roubam, porque eles roubaram nossa tecnologia em Fukushima e a chamaram de sua. Nesse caso, eles permanecem em silêncio, mas quando a tecnologia é roubada deles, aí eles começam a chorar. Temos que trabalhar com o governo porque eles são responsáveis pela decisão de como a tecnologia será lançada. Não demos a nossa tecnologia para o rei da Bélgica e estamos pagando muito caro por isso por meio da Fox News. Eles nos baniram de todas as redes de televisão do mundo. Os governos são poderosos. A tecnologia da Fundação Cash trará mudanças fundamentais. Um dos líderes mundiais disse nos últimos dias que, no momento, Cash é um diplomata e não um pesquisador. Ele usa essas roupas porque ele está tentando negociar. E então vocês, buscadores de conhecimento, dizem que o Sr. Cash não faz isso, não faz aquilo. Vocês não sabem o quanto nós fazemos. Eu durmo apenas 3 ou 4 horas por dia, e mesmo durante o sono eu estou trabalhando, e não sei se estou dormindo. Eles me dizem que eu estou dormindo, mas eu digo que eu estava trabalhando. Um governo nos paga e outro governo nos mata. O preço da gasolina no Irã é de 5 centavos por litro. E nos outros países paga-se de 3 a 6 dólares por galão. É de se imaginar quem está ficando com todo o dinheiro. E é aí que está o problema. A tecnologia, ela está aqui. Somos a única organização que desenvolveu um novo combustível espacial, um novo sistema de comunicação, produção de novos materiais a partir dos campos e muito mais. Mas não temos permissão para vir a público por ordem da Fox, por causa de um rei pedófilo da Bélgica. Antes de 2012, havia artigos sobre a Fundação Cash em toda a parte, em revistas e jornais. Agora, mesmo que você faça um trabalho de pesquisa em uma universidade nos Estados Unidos e escreva que sua tecnologia faz parte da tecnologia da Fundação Cash, eles não permitirão que você publique sua pesquisa. Esse é o problema e o tempo dirá como será o resultado. A tecnologia está se expandindo passo a passo e lentamente em todo o mundo. Falta um passo e os carros da Tesla poderiam até se converter em posicionamentos de campos magnéticos e gravitacionais, e o que os chineses não farão. Os americanos então assim recuperariam todo o mercado automobilístico, como quando começou com a Ford. Esse é o sonho do Sr. Trump, ter a indústria automobilística de volta nos Estados Unidos. Isso só pode ser feito com a tecnologia da Fundação Cash hoje. Os carros elétricos da Tesla não podem fazer isso. Os chineses não querem fazer isso, pois se tornará um problema para eles. Eles estão controlando os suprimentos de gás dos países que abastecem. É uma economia falsa. Eu disse isso aos generais chineses. Não somos estúpidos. Vocês, como buscadores de conhecimento, precisam entender a situação real do mundo. Nosso problema não é a nossa tecnologia, nossos problemas são os governos e as estruturas que eles criaram para controlar vocês. O Sr. Cash já explicou várias vezes sobre os espelhos nano. Eles podem ser usados para se conectar por meio do sistema de comunicação de plasma. Lançamos muitos materiais diferentes em toda a Fundação Cash e eles serão usados em conjunto no futuro. Você transfere energia com as duas mãos. Os espelhos podem mudar sua emoção, dependendo de como você os posiciona. É como se você usasse os dois emplastes gigantes em dois lados do corpo. Há muitas aplicações e nós os ensinaremos passo a passo. Eles são ajustáveis e podem ser usados como uma chave inglesa ajustável. Há rumores e coisas circulando pelo mundo dos governos que há uma ameaça de uso de materiais nucleares na Ucrânia. Antes, nós ensinamos como usar os gigantes caso você seja exposto à radiação. Por favor, leiam e entendam e sigam esses parâmetros nesses ensinamentos. Um dos líderes mundiais disse que não estamos a um minuto da meia-noite. Estamos à meia-noite e esperando o primeiro golpe para confirmar. Estamos muito próximos de uma guerra total e do teste de materiais nucleares, o que será terrível. Espero que não cheguemos a esse ponto. Todos nós sabemos o motivo. Recentemente vimos o rápido aumento da destruição e da ferocidade no mundo, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia, e talvez vejamos isso em alguns outros lugares nos próximos 1 ou 2 meses. É só porque alguém perdeu a eleição e, por raiva, está tentando se vingar dos outros. Acho que essa é uma abordagem errada, e isso está nos levando à beira da aniquilação total. Como já disse muitas vezes, as armas nucleares serão usadas somente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Hemisfério Norte. E todos eles serão exterminados e não a África. Isso fará com que voltemos às nossas origens na África. Depois de milhões de anos, veremos algumas novas criaturas saindo dos buracos que podem tolerar altas doses de radiação. A política atual nos levou à beira da destruição. Se chegar a hora, entenderemos como usar os gigantes para poder limpar nosso corpo e transformar isso em uma fonte de alimentos, energia e medicamentos para nós. O programa Alma Satélite ainda está em andamento e precisamos de mais almas. Sempre precisamos de almas satélites, pois essa é uma das partes mais importantes do nosso trabalho futuro. Aqui o Sr. Cash fala sobre o sistema Oasis da Fundação Cash, que foi iniciado há quase 20 anos. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Em seguida, o Sr. Cash mostra uma foto na tela da versão concluída, que parece um pequeno cilindro. E o novo sistema Oasis de fato produz energia, água e gás. Por lei, os produtos GANs têm prazo de validade de 6 meses, mas eles duram enquanto a energia permanecer neles. Pergunta para o Sr. Cash: como criar condições para acabar com o abuso e a necessidade de controle das mães sobre os filhos, já que suas emoções são tão poderosas e geram tantos danos difíceis de administrar a curto e longo prazo? Sr. Cash responde: acho que nem mesmo Deus encontrou uma solução para isso. As mães são a fonte da criação e elas próprias são criadas a partir da combinação de outros em diferentes condições. É impossível resolver isso porque não sabemos o que elas passaram em suas vidas e como podemos ajudá-las a encontrar um equilíbrio. A elevação da alma é a única solução, mas mais uma vez, isso depende de quais emoções da fisicalidade são despertadas no homem. Aqui o Sr. Cash conta novamente a história da senhora com fibromialgia extrema, devido ao abuso da mãe que ela sofreu. A mãe se torna abusadora da criança e a criança quer esse amor, não importa o que aconteça. A mãe abusa dessa necessidade da criança. As mães podem pensar que estão certas e sempre certas, e elas não entendem que tipo de dor estão causando aos seus filhos. E nós tendemos a vê-las como mulheres, como fracas e que precisam ser protegidas. Aqueles que são abusadores usam isso amplamente. A única coisa a fazer é elevar a alma da mãe. O abuso é pior para as meninas do que para os meninos. O Sr. Cash tem visto muitos casos nos últimos 20 anos de mães que destroem suas filhas porque acham que perderam parte do amor do marido. Se você é homem e vive com uma mãe e uma filha, sente-se ao lado das duas e diga que você ama as duas da mesma forma e agradeça à esposa por ter criado a filha. Você resolverá 90% dos problemas em sua casa, não apenas para você, mas também para a criança e para a mãe, pois isso torna a vida mais agradável. A emoção do ciúme é uma daquelas coisas que as mulheres desenvolvem plenamente em seus momentos, e isso precisa ser mudado. Muitas mães têm ciúme de suas filhas, e mais tarde as filhas se tornam mães e transferem esse ódio e ciúme para a próxima geração. Eles deveriam ensinar sobre emoções e compartilhar amor na escola, então 90% dos problemas em nossa sociedade não existirão. Quando estamos satisfeitos, não sentimos fome, e quando sentimos fome, não cometemos os erros necessários para saciar essa fome. Essas são as armadilhas da humanidade, e não importa se é por comida, emoção, amor e tudo mais. Os programas da apólice de bem-estar na loja da Fundação Cash abrangem 10 anos e são voltados para a prevenção. Você é convidado duas vezes por ano a fazer sessões de 1 a 2 horas com as unidades de saúde remotas para a prevenção. E depois, se sua família tiver algum tipo de mal-estar, você poderá usar os centros de bem-estar da Fundação Cash gratuitamente, pois você já comprou o contrato. Quando desenvolvermos novos materiais, entraremos em contato com você para usá-los. Não nos importa que você tenha feito o pagamento há 2 anos, mas sim como você será beneficiado por isso. Estamos conversando com os governos para cobrir os seguros nacionais com esse programa. Queremos começar a realizar testes com dezenas de milhares de pessoas para fazer a prevenção e depois monitorá-las. Gradualmente, isso precisa ser feito para ser certificado e se tornar parte da política governamental. Se você colocar grãos de magnésio ao redor de sua casa, isso mudará a emoção da casa. Leva tempo para construir os campos. Em 3 a 6 meses você verá uma mudança. Certifique-se de que o aminoácido do magnésio esteja com ele. Pergunta para o Sr. Cash: que porcentagem dos cânceres globais tem uma causa emocional e que porcentagem tem uma causa ambiental? O Sr. Cash responde: os cânceres ambientais provavelmente abrangem de 15 a 20%, e já vimos que mais de 50 a 60% são causados por emoções. Até mesmo a perda que anunciamos hoje tinha emoções por trás disso. Tentamos mudar isso em todos os sentidos, e a pessoa estava ciente disso, mas a perda foi demais, e a emoção tomou conta. Aqui o Sr. Cash fala sobre a forte poluição do ar em cidades chinesas como Pequim. Como o planeta é dinâmico, a poluição ela se espalha de um país para outro e o que fazemos também afeta os outros. O nanoplástico não está apenas no alimento que você come, você o carrega consigo, mas também no ar que você respira. No passado, o Sr. Cash ensinou sobre como o uso de pasta de dente é ruim para nós. Elas criam problemas de todas as formas e feitios. A poluição e os plásticos são outras formas. Outro problema é o uso de talco em spray como desodorante, e é pior ainda se tiver alumínio. Muitos dos novos tipos de cânceres de lábios e de mama em meninas estão ligados aos cosméticos. Os perfumes e as fragrâncias a princípio dão um cheiro bom, mas depois causam depressão e todos os tipos de outras coisas. A pesquisa sobre perfumes mostra que eles tocam a força do campo e o nível das emoções, e isso muda muito. Os antitranspirantes e desodorantes, especialmente o novo talco em spray que entrou no mercado nos últimos anos, estão causando muito câncer. Essa é uma pesquisa cientificamente importante. O corpo armazena o que absorve dos perfumes. Nós borrifamos os desodorantes em nosso corpo, mas eles vão para todos os lugares da casa. Eles caem em todos os móveis e o bebê que passa por ali sente o cheiro e o gosto e tudo mais. O Sr. Cash dá um ensinamento aqui muito detalhado sobre como o nosso corpo lida com os produtos químicos que entram nele e o corpo sabe de quanto precisa, quanto deve armazenar e do que ele deve se livrar. Se entendermos esse princípio, poderemos compreender parte do motivo pelo qual temos tantos problemas como seres humanos. O corpo tem um sistema de filtragem que sabe quanto cálcio ele precisa. Quando você ingere uma quantidade excessiva, ele sabe o que fazer com isso. Entretanto, com o desenvolvimento de plástico nas últimas décadas e a entrada de nanoplásticos no corpo, ele não tem uma medida para saber o que fazer com ele. E ele vai para os rins, mas eles não têm nada a ver com ele. Então assim ele é enviado de volta para a corrente sanguínea. Então o fígado recusa ele e finalmente ele é colocado no tecido mole do cérebro com uma conexão com a proteína. É despejado lá e se tornou Alzheimer. É assim que adquirimos essas doenças do plástico. O corpo ele se apega ao que não pode rejeitar, porque recebe uma informação falsa ao ser rejeitado pelo fígado e pelos rins, e portanto ele precisa colocar aquilo em algum lugar. Essa é a mesma maneira pela qual criamos nossos próprios problemas mentais e cânceres usando pasta de dente. De certa forma, estamos enganando o sistema ao colocar todos os produtos químicos na boca e depois cuspi-los para fora. No passado, vimos muitas mortes quando colocaram zinco na pasta de dente e tiveram que retirá-la do mercado na década de 90. Por exemplo, digamos que a pasta de dente tem uma porção de cálcio equivalente a 10 vezes o necessário. Quando você coloca a pasta de dente na boca, ela informa o resto do corpo que vai receber uma grande quantidade de cálcio. Então, o que o corpo faz? O corpo então ele começa a despejar cálcio de todos os lugares para poder abrir espaço para o novo material de cálcio entrar no corpo. Mas então você cospe aquilo. Na verdade, você está esgotando internamente o cálcio em seu corpo, enganando ele. Isso causa um esgotamento interno, profundo de todos os elementos contidos no creme dental. É por isso que os ataques cardíacos ocorreram por causa do zinco na pasta de dente. O coração ele deve ter começado a despejar zinco internamente, enfraquecendo assim sua própria função. O mesmo acontece com as meninas que sofrem bulimia. Todos os elementos no estômago fizeram com que o corpo se livrasse do seu estoque antigo, e em seguida o corpo então vomita aquela reposição. Portanto, agora ele está realmente esgotado ali o corpo. Tudo isso se deve ao fato de nossa ciência não ter o verdadeiro conhecimento de como o corpo funciona. Esses tipos de comportamentos estão causando 80% de nossas próprias doenças. Não estamos dizendo que você não deve escovar os dentes, mas não use a pasta de dente, escove as partículas de alimentos e a placa bacteriana. Se quiser, você pode usar um pouco de sal ou algo que possa engolir para não induzir o corpo a se esgotar. Se você planeja fazer uma dieta, a primeira coisa que você deve fazer é comer de 25 a 50 gramas de manteiga pura por dia. Não se preocupe com as calorias aqui. A manteiga ela fortalece os músculos do coração e, portanto, fortalece a alma da fisicalidade, e a emoção é fortalecida. As pessoas têm todos os tipos de problemas com a dieta porque a pressão cardíaca muda. O coração é o centro da alma da fisicalidade e cria nossa emoção. Se você não tem uma boa emoção, a alma não funciona direito e o resto dos problemas vem daí. Primeiro, entenda o que você está fazendo com a fisicalidade, com a fisiologia do corpo, antes de começar a fazer esse tipo de coisa com o seu corpo. Você pode fazer jejum intermitente 2 vezes por semana durante 1 ou 2 meses, uma vez por ano, para se livrar dos venenos em seu corpo. O corpo fará isso sozinho. Você não precisa fazer muito. Entenda como conectar isso à sua dieta, para que você obtenha o espectro completo de tudo. O jejum intermitente é de 18 a 24 horas, com uma refeição por dia. Isso não deve ser problema, por um período determinado ali. Depois, interrompa ele 1 ou 2 vezes por semana e viva uma vida plena. Por 2 ou 3 dias, não toque nenhuma carne e coma apenas lentilhas. Ou 2 ou 3 dias com lentilhas e carne juntos, ou 1 ou 2 dias com carne e amido e tudo incluído. Dessa forma, o corpo não para de funcionar e não precisa armazenar nada para não criar assim problemas no futuro. Aprenda a ajustar isso você mesmo. Tudo que você come toca a sua emoção, e a emoção causa câncer ou lhe traz alegria. A poluição do ar afeta a emoção. Se você se sentar ao sol e aproveitá-lo, então você se sentirá revigorado. No inverno, você sente frio. Você absorve os campos do ar que você respira, e a poluição do ar traz o mesmo. Estamos todos interconectados. Temos que entender isso como sociedade. Somos responsáveis pelo que fazemos com o ar porque outros o respirarão. Isso afeta os leões na selva da África, os macacos e outros animais no Brasil, tanto quanto afeta o rei em seu palácio, porque ele respira o mesmo excremento que eu. Aqui o Sr. Cash fala sobre como a pior coisa nos hotéis é guardar rolos abertos de papel higiênico embaixo do vaso sanitário, porque eles juntam para si todos os excrementos de quem usa o banheiro. Ele pode espalhar as doenças dessas pessoas para as pessoas que usam o quarto depois. E foram feitas pesquisas científicas para confirmar esse fato, e alguns governos criaram regras a respeito disso. A ocidentalização e a tentativa de se modernizar criaram muitos problemas para as pessoas porque não sabemos como as coisas realmente funcionam. A coisa mais suja da casa, em qualquer lugar do mundo, é a escova do vaso sanitário, que transmite todas as doenças. Entender as pequenas coisas pode evitar muitos problemas no futuro e elas podem afetar seu emocional. Faça o teste parando de usar perfumes e esse tipo de coisa e veja como isso muda suas emoções. Todos os odores estão conectados à ligação de hidrogênio, que afeta a emoção e traz doenças com isso. No caso das mulheres, veja como isso altera sua menstruação e o quanto a dor diminui. Ou se você não podia ter filhos, agora você vai poder. Eu ouço e faço muitas pesquisas continuamente. Nós nos tornamos muito esterilizados por ideias ocidentais que ignoram a realidade. Estamos nos matando com essa esterilidade. E usamos essas roupas de fibra de carbono porque elas se tornaram a moda e nós absorvemos os campos assim. A Coca-Cola, os doces com aditivos químicos e corantes fazem com que as crianças sejam hiperativas. É uma hiperativa fabricada com carbono nas crianças e isso afeta o comportamento delas. Você está colocando sementes de energia extra nelas e está enrolando assim. Você pode somar todas as coisas que está fazendo a si mesmo e a seus filhos, desde a Coca-Cola até aditivos químicos e corantes, roupas de fibra de carbono com cores chamativas geradas pelo carbono, que se misturam ao seu suor e todos os tipos de outras novas invenções. E você está criando alterações emocionais, cânceres e todos os tipos de doenças por não saber e simplesmente só seguir a moda. Entendo o que a nova tecnologia traz e como produzir os ganhos, sua finalidade e quando eles são necessários. Você precisa entender como fazer isso da maneira correta. Deus disse: Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Deus não é estúpido, portanto, o homem não deve ser estúpido. Fim do índice rápido do workshop 565.